Tá tirando de tempo, caraca, só tem tempo pra você. Mas que vacilo, gastando suor em outra cama que não dá prioridade, que desperdício. Para, será que eu vou ter que usar um sinal de fumaça pra tu me enxergar? Vou desistir de te amar. Mas chama dói do mesmo jeito e não sai da cabeça.